Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso, Espírito Santo. Necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Nem sei como devo pedir, Espírito Santo. Vem interceder por mim. Daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou. Estou clamando, estou pedindo.